descontos em medicamentos, produtos ortopédicos e higiene pessoal. Farmácia Simval Henrique, prazer em cuidar da sua saúde. Teleentrega 85991766468. Contigo Supermercado, com novas ofertas incríveis que vai até o dia 10 de março, ou enquanto durar o estoque, mas prevalecendo o que ocorrer primeiro. Confere aí, arroz Itaguari parbolizado quilo, R$2,99, arroz Itaguari branco quilo, R$2,99, açúcar paiol quilo, R$3,19, flocão Dona Clara 500 gramas, R$1,89, café puro Avaco 250 gramas, R$13,99, óleo soia 900 ml, R$8,29, macarrão espaguete bom sabor 400 gramas 2,49, farinha amarela ponto do feijão quilo 4,39, farinha branca ponto do feijão quilo 4,39, feijão de corda cai bem o quilo 4,99, biscoito rainha rosquinha chocolate 300 gramas 4,39, biscoito rainha rosquinha coco 300 gramas 4,39, biscoito rainha rosquinha leite 300 gramas 4,39, leite também integral quilo 29,49. Leite També desnatado 200 gramas 7,29. Tempero caseiro Regina 500 ml 4,19. Colorau caseiro Itaguari 100 gramas 99 centavos. Mucilon multicereais 600 gramas 16,99. Linguiça Toscana Resende quilo 18,99. Linguiça calabresa do boi quilo 17,99. Sabão barra IP 800 gramas 11,99. Sabão em pó Wala 400 gramas 3,49. Sabonete Even 85 gramas 1,99. Detergente Guarani 500 ml 1,69. Cerveja Cristal Lata 350 ml 2,99. Ofertas do Contigo Supermercado até o dia 10 de março ou enquanto durar o estoque. Aproveite você também. Você está ouvindo Apoio Cultural. Nutrição animal vai muito além de alimentar. É sobre cuidado, compromisso e responsabilidade com quem produz, com quem trabalha no campo e com o bem-estar dos animais. É por isso